Rio Sul Rádio. Notícia. Novo marco regulatório dos jogos deverá ser apresentado em novembro na Câmara dos Deputados. A proposta é regulamentar e controlar a atividade, além de arrecadar dinheiro aos cofres públicos e gerar cerca de 600 mil empregos diretos. No entanto, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defende que a prática pode trazer diversos prejuízos para a sociedade, como corrupção e vício em jogos, além de existirem outras formas de lazer para desenvolver a economia. A minha primeira posição com relação à resistência à legalização dos jogos de azar no Brasil é que é uma máquina para lavar dinheiro sujo. Vem me dizer que vai ter órgão de controle. Como é que a gente vai ter mecanismo para fiscalizar cada roleta no Brasil? Não tem outra fonte para gerar emprego no Brasil? Nós não temos um turismo aí que a gente pode investir? Outra coisa, vamos investir em empreendedorismo? Vamos investir nos nossos meninos na ciência? A ministra Damares Alves também falou sobre a atuação da pasta na prevenção à violação dos direitos da mulher com câncer de mama durante a campanha Outubro Rosa. Por exemplo, as mulheres não sabem que, como estão com câncer, elas têm direito ao transporte público gratuito, para que ela possa ir fazer o exame, a quimioterapia, a rádio e uma consulta médica. Elas não sabem, por exemplo, que elas podem sacar o fundo de garantia quando elas são acometidas do câncer. Elas não sabem, por exemplo, que é possível até quitar o financiamento da casa própria. O SUS é obrigado a dar para as mulheres que precisam tirar a mama a cirurgia de reconstrução. O Ministério disponibilizou o telefone 180 para que as mulheres com câncer de mama possam denunciar a violação desses direitos. Reportagem Paloma Custódio. Rio Sul Rádio. Notícia. Quatro e três.